na escuta do Abjet, Whisky, Juliette, Delta. Prossiga. Juliette, Delta, estação de reboque do PAD 3 para o PAD 1, posição 04. Eu não termino. Ok. Juliette Alfa, concluiu a morte muito grave da Bolívia. dia. Paulo Salvador, muito bom dia. Sam, Mike, Hotel Vista, na posição 62. Hotel Vista, atualização para reboque da ponte 62 para a remota número 12, bate 1. Sim, autorizado, chamei o time. Ok, Hotel Vista.